reflexo da reflexão, cortando estêncil. Beelzebu antes nobre, agora pinta sua face com a branlinco em verde pra que a natureza se assemelhasse. Resolvido se isso plantasse, mas o que vinga é a sujeira da vaidade que nem com massa e nem com pinga. A energia não invade e não deixa a casa limpa. Desleixa humildade, sinceridade se garimpa. Corrompe até o barulho ímpar, compra a paz, a saúde, o banho, a comida. Por isso que alguns jaz por correr atrás se ilude. Medidas fora da média, cultura de tragédia, fazendo do povo comédia. Por isso eu quem tomo as rédeas do meu veículo, e os bois estão no seu local pra não andar em círculo. MC no meu currículo, fé me distancia do ridículo. Cada estrofe um versículo, cada som um novo capítulo. Por isso que a minha fé me mantém atento pra permanecer de pé até o divino julgamento. No dia do juízo final, prejuízo a quem vive confinamento material. Real justiça não se fundamenta em regras, mas na intenção que sua ação agrega. Por isso que a minha fé me mantém atento pra permanecer de pé até o divino julgamento. No dia do juízo final, prejuízo a quem vive confinamento material. Difícil é não poder saber o que é melhor pra você, porque vai querer ter o que a TV te vender. São vários lifestyle, suas antenas de maluco, um para-raio. Nesse ponto não caio, reproduz discurso igual papagaio. Culto amigo urso, morengueiro é rio, não é o raio, sem Michael Caio. Feijoada na mangueira, as gringas vão no paio. Tempero bom da mandingueira, afasta dos camaleão, igual reptile. Saio do meu corpo por uns instantes, mas não desmaio. Primeiro de maio, não representa minha labuta. Marca consciência banida, vida em eterna disputa. Ótica distorcida, esquizofrenia cultural de crime ambiental. A vitória do desumano neoliberal. Mundo do individual, sem universo para. Visão turva sem as coisas claras. Retas curvas, labirintos mentais e sociais. Lucros exorbitais com escassez de recursos minerais. Por isso que a minha fé me mantém atento pra permanecer de pé até o divino julgamento. No dia do juízo final, prejuízo a quem vive confinamento material. Real justiça não se fundamenta em regras, mas na intenção que sua ação agrega. Por isso que a minha fé me mantém atento pra permanecer de pé até o divino julgamento. No dia do juízo final, prejuízo a quem vive confinamento material. Quando você descobre o que o seguro não cobre, tipo estresse é mais das jornadas que tu dobre. Sem fazer lobby, todo mundo quer além daquilo que sobre pros pobre. Longe de ser snob, mas não confundo ouro com cobre. Nem Armandinho com Bob, nem Quati com Toby, nem rap com Rob. Isso é meu job, só sobe quem desce. E se ele soubesse que quem tá abaixo é a base, o alicerce. Mas o que acontece é que o povo desconhece o poder que sua união exerce. Não disperse sua atenção com prazeres efêmeros. Dizeres vazios e belos não fazem bom gênero. E se tu se degenero, saiba nunca é tarde. Correndo sem alarde, sem reclamar do tempo pra não ser exemplo de um covarde. Por isso que a minha fé me mantém atento pra permanecer de pé até o divino julgamento. No dia do juízo final, prejuízo a quem vive confinamento material. Real justiça não se fundamenta em regras, mas na intenção que sua ação agrega. Por isso que a minha fé me mantém atento pra permanecer de pé até o divino julgamento. No dia do juízo final, prejuízo a quem vive confinamento material. Eis o meu segredo.